como quer viver. Seja livre como Deus quiser. Sigo sonhos de amor and pai. Alright, traz sempre na mão, na mão. Vencendo a minha solução, querendo vencer. Passando por cima da razão. Oh, sua vida não pertence a ninguém. Tente tudo para ser feliz. Soluções, seus problemas e suas.